libertado e o povo sofreu. Foram escravizados e lá padeceu. Sofriam bastante na escravidão, com homem rebelde de mau coração. E Moisés orou e Deus operou, trazendo os cativos à libertação. Tocando nas águas, as águas se abriram e o povo passou pelo meio do rio. E a turma do rei a água cobriu. Morreram afogados e o povo da terra do Egito saiu. Naquele tempo o rei faraó, na terra do Egito ele era o maior. Do povo escravo ele não tinha dó, mas servir a Deus é muito melhor. Na terra do Egito Deus pesou a mão, enviou Moisés, um sábio varão. E Moisés orou e Deus operou, que tombou faraó, aquele dragão. Tocando nas águas, as águas se abriram e o povo passou pelo meio do rio. E a turma do rei a água cobriu. Morreram afogados e o povo da terra do Egito saiu. Na terra do Egito o povo sofria, ali trabalhando sem ter regalia. Na escravidão eles pereciam, e Deus lá dos céus tudo isso ele via. Enviou Moisés, ele foi ali, o rei faraó não quis consentir. E Moisés orou, e Deus operou, e o jeito que teve foi o povo sair. Tocando nas águas, as águas se abriram, e o povo passou pelo meio do rio, o exército do rei as águas cobriu. Morreram afogados e o povo da terra do Egito saiu. Na vinda de Cristo pra vir nos buscar, lá na nova terra nós vamos habitar. Esta Canaã é celestial, é terra que Cristo já foi preparar. Aqui neste mundo vivemos a lutar, pregando o evangelho por todo lugar. O velho Egito deixamos pra lá, agora com Cristo nós vamos reinar. Tocando nas águas, as águas se abriram, e o povo passou pelo meio do rio. E a turma do rei a água cobriu. Morreram afogados e o povo da terra do Egito saiu.